Santo de Deus, vem encher todo o meu ser. Preciso tanto de poder pra continuar. As lutas parecem não ter fim, mas eu sei que estás aqui pra me ajudar. Espírito Santo de Deus, doce consolador, meu auxiliador, vem habita em mim. Espírito Santo de Deus, vem agora renovar minha vida, restaurar, purificar. Com o fogo santo vem queimar, vem Senhor me visitar, vivificar. Espírito Santo de Deus, doce consolador, meu auxiliador, vem habita em mim. Espírito Santo,